Roger, copy, flight level 370 to Leeson. We'll be ready with your clearance in 10 minutes, okay? Copy, thank you very much. Total 990, o 8 decolou 00, chame o contorno em 1935, tenha um bom voo e uma boa noite. Tá na pista. Total 9908, contato radar decolagem, suba ao nível 360, no perfil da saída Gole, transição Gonza. No perfil da Gole Gonza, 360, total 9908, a posição de coordenada vai direto ao Gole, dá presente? Mantenha o perfil ó, devido a tráfego que eu precede, na mesma saída, total 9908. Mantenha o perfil, 9908. E o 9642, chame o centro Recife 123, decimal 25, alterna 126, decimal 8. 9642, Recife 13325, alternado 1248. Perdão, 1268. Boa noite. Correção, 1264, alterna, Rio 9642. Oi, Silva, secundário 1264, Rio 9642, boa noite. Afirmo. Salvador, boa noite, voo na 643, centro da Charlie. Voo 643, acendo identificação, chegada Bonf, desça para nível 050. 050 na Bonf, na 643. Salvador, o gol no 714. Gol no 714, a identificação, chegada a Amanda, está para nível 040. Amanda, 040, 714. Número 643, inicio de edição para sequenciamento, 2509. 2509, gol na 643. Tal 9908, chama o C3, C3, 3, decimal 25, alterna 126, decimal 4. C3, 25, 264, tal 9908. Controle Salvador, boa noite, alterna 3520, com a informação de carga. Alterna 3520, ação de identificação, chegada Amanda, essa para nível 060. Identificado Amanda, 060, 3520. C14, está autorizado 2000 pés e a mãe, justiça no 014, reposto estabilizado na final do ILS sem gás. No 714, 7-4, está atualizado 2000, Cuiabá, 7-4. 7-4, informa velocidade indicada? 240. Portugal 158, ready to copy. Over to Portugal 158, ready to copy, go ahead. Air Portugal 158, cleared flight level 370 to Lisbon via Upper Zulu 10 until Natal, after that Upper November 873, and after in accordance to the flight plan route. After takeoff from 1810, left turn to Puka departure and Zipa transition, transponder 5442 and departure control frequency 119.35, read back. Portugal 158 with 370 to Lisboa, Brazil 10 until Natal, first November 873, flight plan route, departure runway 10, left turn to Puka departure, departure 5442, Portugal 158, your readback is correct, and just to remark, you will need to request for further flight level changes, okay? The flight level approved is 370, call me ready to push and start. Copy, we'll call it ready, Portugal 158. Até 520, reduza para 2109 para sequenciamento. Redução 2109, 3520. Você para 3.000 pés, ajuste 1.014. 3.000, comenta 12, na 643. Para sequenciamento, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda para 050, limitado pela magnética 140. A proa 050, limite magnético 140, depois a magnética 140 vai para onde? 350. Em caso de falha de comunicação, intercepte a magnética 140 e flui na proa de pelo. Então 3520. Ciente, na magnética 140 intercepta a mesma para a proa de pelo, 3520. 3520, desça até o nível 040. Até o nível 040, 3520. Passou Duna, trem baixo travado, gol 1-7, 1-4, visual com 1-0. Gol 1-7, 1-4, complete final e LS sem glide, chame torre 1-8, decimal 6. 2-6, obrigado. T520, para o localizador, curve à direita para o A160. Reduza para 1-7-0 nós. Agora o limite localizador na prova 1-6-0, reduzindo 1-7-0 nós, 3-5-2-0. Na 3-5-2-0, tráfego 2 horas, 8.5 milhas, passa nível 050 para 3 mil pés, rumo sudoeste. É um Boeing 738 com 2-1-0 de ground speed, reduzindo. 3-5-2-0 está ciente, visual com tráfego. Gol 1-8-9-6, desça para nível 050, reduza para 2-1-0 nós. 050, reduzindo 2-1-0, 8-9-6. Gol 6-4-3, desça para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado, reportarei estabilizado na 6-4-3. Na 3-5-2-0, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-4. 3 mil pés, 1-0-1-4, 3-5-2-0. Torre 1-8-1-7-1-3? 1-7-1-6-4-3, torre 1-8, decimal 6, após passar a posição Duna. É 1-7-1-4. 1-7-1-4, está autorizado a chamar a torre 1-8, decimal 6. Maduro, gol 1-7-1-4. Gol 1-7-1-4, cheque o trem, o vento de 140 graus com 4 nós, está livre pouso na 10, deslocado em 90 metros. Baixo travado, livre pouso, 714. Certo. Oito, nove, meia, reduza para 1-7-0-9 para sequenciamento. 1-7-0-9, corrompiu o nome do posto com 1-8-9-6? 896, número 4, tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo sudeste, passa 3 mil pés para 2 mil pés, é um Alfa 320, Datão. 7, reduzindo 1-7-0. No localizador, gol no 643. No 643, chame torre 1-8, decimal 6. 18-6, boa noite, 643. Salvador, boa noite, gol no 643, uma milha de externo. No 646, aguarde pista livre. Aguardo pista livre, no 643. 3-0-0-5, 896. 896, deixa para 2010. 2009, 896. Tráfego 1h13, rumo sudeste, mantém 1800 speed. 7896. 3520, abaixo para transferência de comunicações. Na pergunta, 3520. Palmeiras 15, zona 643. Salvador, uma boa noite, chegou 1805, a informação Charlie. 1805, ação identificação, chegada Mari, desça para nível 050. Para o 050 na Mari, intenção é o R Navidão no 050. Pós de TAP, está autorizado para o Odo Serra Vita 366, gol 1805. Pós de TAP, 366 na prova, 1805. Então 3520 pode conseguir descida conforme o procedimento? 3520 afirmo. Chame torre no 8.6. 8.6, 3520, obrigado. Seu solo 1224, livrando à direita, prossiga Alfa e Juliette ao portão 09. Alfa e Juliette para 09, vou na 643. Torre Salvador, boa noite. Está 3520 estabilizado na final, ILS sem glide. Baixou e travou. Tá 3520, muito boa noite. O vento de 140 graus com 5 nós. QNH agora é 1015, está livre o pouso na 10, deslocado em 90 metros. Ciente, deslocada 90 metros, livre pouso, pista na 03520, ajuste na 015 agora. Se você fizer a sua identificação, chegada Mari, desce para nível 060. Chegada Mari, identificou, desce 060, 3170. 8896, chame torre 198 decimal 6, complete final ILS sem glide. 186, até mais. Torre Salvador, boa noite, Bruno 896. Bruno 896, muito boa noite, manter a aproximação, agora autorização para o pouso. Passou escuta 896. Após posição em TAP, desça para 2500 pés, ajuste no 095, está autorizado sinal IR-NAV, reporte estabilizado. Após TAP, autorizado 2500, com 1500 na ajuste, chegou no 805, reportando estabilizado. Seu solo aos 27, livrando à direita, prossiga na Alfa Índia até o portão 03. Livrando à direita, Alfa Índia até o 33520. Desça para nível 050. 050, 3170. No 896, o QNH é 1015, cabeceira deslocada em 90 metros, está livre, pouso, venta de 1050 graus com 4 nós. Eu vou pousar 10, 1896. Boa noite, 05, controle. Prossiga. Informe se necessita de algum tipo de apoio para o passageiro. Já foi solicitado junto à empresa, agora só um segundo que eu vou confirmar. Só um segundo. Gente. Salvador, boa noite, 7706701, informação Charlie, passo 1970. 7701,